prometo que eu quero pra minha vida inteira. Do bom aceso no maior sossego enquanto o rabo dela incendeia. Atrevida, arteira e baladeira, tá solteira e quer colar com nós. Fica o bonde, não é brincadeira. RJ, RP, é o G7, o Cross. Vem com nós que é suave, só tem cara chave. Admita, é verdade, nós amamos as piscates. Cês sabe, né, que nessa vida de solteiro eu já pus aliança. Tô no apego com esse desapego, batendo na bunda das pretas e das brancas. Não adianta, eu não mudo o que eu penso. Prefiro bem mais esse amor de momento do que ter ao meu lado um falso amor verdadeiro. Só de imaginar dá medo, meu parceiro. Se essa mina me ama, eu não sei mais o que é sentimento. Eu me vejo perdido no jogo, na onde seu corpo é o meu tabuleiro. Prefiro as cadelas, que é poucas ideias. As que nós tropela e que não se apegue de preza. Bato na bunda dela como fosse minha criação. E de quebra, eu passo a língua nela enquanto faço escorchandão entre as pernas. Eu odeio esse nome, mas não sou hipócrita, irmão. É cadela, não existe emoção e não vou chamá-la sem razão de donzela. Simples e objetiva, vai ser minha parte no feat. Como uma puta, balança a bunda dentro da boate de strip. No funk, no trap, no rap, boom bap, cuzão não se esquece. Nós é o chefe, as vadias se perde, enlouquece, fortalece o cross, o G7. Nós se diverte, assim que acontece. Andar de Corvette, vem e faz o cat. E aí piranha, passa sua conta, que amanhã eu já faço a TED. Então fica de quatro, balançando o rabo dentro do cerato. Te pego bolado, vou dar um trato, um traço, sentar no meu colo, viaja pro espaço. Eu prefiro as profissionais, de amor eu não me iludo mais. Capaz não sou mais um bom rapaz, só quero aquelas que sentam e vai. Prefiro as cadelas, que é poucas ideias. As que nós tropela e que não se apegue de pressa. Bato na bunda dela como fosse minha criação. E de quebra, eu passo a língua nela enquanto faço escorchandão entre as pernas. Eu odeio esse nome, mas não sou hipócrita, irmão. É cadela, não existe emoção e não vou chamá-la sem razão de donzela. É o Cross.